Vamos lá. Eu peguei uma revista do Ministério Chamada da Meia-Noite, evangélico, e o artigo de capa de uma revista de 2005, início acho que 2005, por isso há 3 anos atrás, trazia o título assim, A Igreja ao Gosto do Freguês. A igreja evangélica dos nossos dias, ela tem se caracterizado pela influência de movimentos que visam alcançar, e muitas vezes é bem legal até os movimentos que visam alcançar, aqueles que não estão na igreja, e que talvez nunca entrariam se fossem convidados para uma igreja tradicional. Pessoa já imagina, a mulher de cabelo comprido, sem poder cortar jamais, vestidão, cheio de usos e costumes, os homens mesmo no calor, usando terno e gravata. E é lógico, isso daí mudou muito ao longo dos anos. E talvez alguns movimentos queiram mostrar que a igreja evangélica hoje em dia é uma coisa muito mais light, muito mais interessante, muito mais... legal de ser frequentada do que era no passado. E esses movimentos visam, dizem alguns dos seus fundadores, e a maioria deles estão nos Estados Unidos, visam aqueles então chamados de sem igreja. Então seria o movimento dos sem igreja, e alguns mais céticos chamam de movimento das igrejas ao gosto do freguês. E qual seria o perfil da maioria desses movimentos? Evangelizar através da aplicação de técnicas de marketing. Todo marketing voltado para vender uma imagem da igreja que possa ser aceita pelas pessoas que estão sem igreja, pelas pessoas que estão aí fora e que precisam conhecer Jesus. Primeira coisa que eu queria dizer, queridos, se a gente analisar o que é marketing, a gente já começa a ficar preocupado com isso. Por quê? Técnica de marketing, a maioria das técnicas de marketing tem a ver com isso. Ela traça o perfil do consumidor. Descobre qual é a sua necessidade e os seus desejos. E projeta a imagem de um produto para que ele seja, ao colocar diante do possível consumidor, atraente para esse consumidor, desejável para esse consumidor. Porque o que o marketing quer fazer? Quer fazer com que aquele produto que está sendo trabalhado por essas técnicas seja consumido pelo maior número possível de consumidores, tá? Então isso é marketing. Segundo essa técnica, hoje nos Estados Unidos, principalmente, onde mais se usa esse tipo de técnica, existem igrejas de até 30 mil membros, frequentando o culto de domingo. Olha que interessante. Geralmente eles possuem mega templos, cujo hall de entrada, antes de se chegar ao salão de culto, você tem lá, parece um shopping center, você tem lá praça de alimentação. Muitas dessas igrejas fizeram contratos com a rede McDonald's, para ver como atrai gente. Eles têm salões de boliche, salões de ginástica, algumas têm saunas, e oferecem todo tipo de agrado, vamos dizer assim, para que a igreja possa ser um pouco mais atraente para as pessoas. Os líderes que têm usado essas técnicas, têm aplicado essas técnicas, eles dizem que todo esse método de marketing pode ser usado e de forma nenhuma compromete o evangelho. O evangelho pregado nessas igrejas, nessas mega igrejas, que utilizam de técnicas de marketing, os seus líderes garantem que o evangelho não é aviltado, o evangelho não é mudado nesses lugares. E aí a gente precisa pensar algumas coisas, fazer algumas perguntas. Primeiro, considerar uma coisa. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi e nem será um objeto de consumo, gente. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito mais profundo, muito mais sério para ser encarado. Ele não é e nunca foi um objeto de consumo, por isso ele não pode ser modificado nem adaptado ao gosto do freguês. Se a gente fizer isso para atrair pessoas, nós estaremos correndo um risco perigosíssimo de mudar a essência do evangelho e trazer para dentro das nossas igrejas pessoas que talvez estejam desejando tudo dessa vida, mas não estejam preocupados com a salvação eterna. E o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo trata principalmente da garantia da eternidade com o nosso Deus, com a anulação da pena do pecado sobre as nossas vidas, para que a gente chegue no céu. É isso, essa é a essência do evangelho de Jesus. Qualquer tentativa na direção de modificar ou adaptar para satisfazer as necessidades de uma sociedade que hoje, queridos, me desculpa, é absolutamente consumista e imediatista. A nossa sociedade hoje quer saber de consumir. O que as pessoas que, quando falam isso, querem dizer? Hoje em dia, para muitas sociedades, em muitos países, principalmente nos Estados Unidos, a pessoa é o que ela tem. A pessoa é o que ela tem. E às vezes, nem sempre toda pessoa que tem tudo de bens materiais, riquezas, é uma boa pessoa. É uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta, tem um perfil de um cristão. Nem sempre. Então, na verdade, nós deveríamos estar fazendo como o Senhor Jesus. Olha para o coração, olha para as intenções do ser humano. E aí, sim, que a gente vai descobrir verdadeiramente a pessoa. Tá? Nessa sociedade consumista, nessa sociedade cujo mandamento básico é o mercado de consumo, o que mais a gente ouve quando se trata de mercado e de consumo? O freguês sempre tem razão, não é isso? Ó, vê lá o que vocês vão fazer, o cara está chegando, é consumidor, não vai me ofender o consumidor. Mas se ele for mal criado comigo, ele sempre tem razão, você mereceu. Não começa, o freguês sempre tem razão. E diante desse tipo de máxima, nós deveríamos estar perguntando, se fosse exatamente assim, o que no meu evangelho, na doutrina de Jesus que entrou no meu coração, na minha mente, o que que eu poderia modificar ou anular para que mais pessoas se achegassem a Jesus? O que que eu posso tirar do meu cristianismo? Onde eu posso mexer no meu cristianismo que eu molde ele para ele ficar mais com a cara das pessoas aí fora, que não tem compromisso nenhum com Cristo, mas que precisam ter? Então precisam descobrir Jesus entrando aqui. Como que eu posso me tornar mais atraente para eles? O que que eu deixo dos ensinamentos de Jesus de lado que pode vir a chocar os pecadores aí fora, para que eles sejam atraídos? Vai pensando aí. O que que você pode deixar da doutrina cristã? O que que você pode modificar na doutrina cristã para que pessoas sejam alcançadas? Quando você vai pensando nisso, eu vou pedir para colocar aí na tela, 1 Coríntios 1, 18, por favor. Palavra de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Amém, igreja? Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versos de 7 a 9. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que esses dois textos dizem. Você, igreja, foi chamado para proclamar as virtudes do Senhor, mesmo que isso seja loucura para muitos ou pedra de tropeço para outros. Com o que está sendo dito nesses dois textos, talvez pelos principais apóstolos de Jesus, Paulo e Pedro, a gente percebe que jamais passou pelo coração de Paulo e de Pedro maquiar o evangelho para que ele se tornasse mais bonitinho. Eles foram falar de Jesus, do amor de Jesus, da salvação que só se encontra em Jesus, dizendo tudo aquilo que Jesus ensinou, sem nenhuma técnica para amenizar. Uma coisa só eles faziam: iam com muito, muito, muito amor. Gastaram um tempo tremendo da vida deles, sofrendo pelo próximo, por aqueles que eles queriam atingir, orando por essas pessoas, falando a essas pessoas. Isso sim eles faziam. Mas mudar, dourar a pílula do evangelho, jamais eles fizeram. Eles sabiam que para alguns essa palavra ia ser pedra de tropeço, para alguns ia ser encarada como loucura. Uma outra coisa muito importante em relação a tudo isso, queridos, que nós estamos falando hoje, essas técnicas usadas para alcançar muitas vidas de qualquer jeito. Se você quiser atrair os perdidos, oferecendo o que possa interessá-los, na maior parte do tempo você vai estar apelando para o quê? Para o seu lado carnal. Como é que eu vou atrair um carnal? Vou chegar para ele e vou ficar batendo na tecla de que, olha, venha, que Deus é bom e que tá, você tem a salvação eterna. Ou eu vou falar para esse carnal assim: pô, tu gosta de viver bem, né? Pô, vem para a minha igreja, né? Faz lá uns propósitos com Deus, você vai ver como ele vai encher teu bolso de dinheiro, você vai poder viver do jeito que você sempre sonhou. Talvez eu tenha sempre que bater nesse lado da carne para que ele seja atraído. E isso, queridos, é muito perigoso. A gente vai ter que modificar mensagens, a gente vai ter que deixar de lado aquilo que realmente traz compromisso com Deus, para que as pessoas sejam aliciadas por palavras doces. Eu vou apresentar um parque de diversões, onde o cara vai só projetar bênçãos na vida dele terrena aqui. Não posso nem tocar no assunto de responsabilidade com a santidade de Deus. Não posso nem falar de justiça divina, só contra os inimigos dele. Contra as atitudes dele, não. Muitas dessas mensagens têm algumas características, queridos. Primeiro, elas são centradas na redução do estresse da pessoa, o estresse diário, muito mais do que no aspecto de falar sobre salvação eterna. Uma outra coisa, ela é muito mais terapêutica do que teológica. Ela vai muito mais curar as feridas do momento que a pessoa tem, do que apresentar uma teologia que faz o cara olhar para a eternidade e dizer assim, meu, eu posso ser salvo. Isso aqui tem um valor agora diferente na minha vida. Fala mais sobre sentir-se bem do que propriamente ser bom. Quando Jesus faz aquele discurso tremendo no Sermão do Monte, ele fala principalmente a essência de tudo aquilo é isso, como é importante ser bom aos olhos de Deus. E muito mais do que sentir-se bem. Para Deus é muito mais importante nós sermos bons aos seus olhos, porque assim seremos bem-aventurados, do que só procurar benefícios pessoais. E muito, infelizmente, muitas e muitas mensagens estão batendo somente nesse teor. É centrada no corpo, na alma, nas coisas que a gente pode ter aqui no mundo e muito pouco no espírito que vai se aliançar com o Espírito Santo de Deus. Agora, é interessante uma coisa. As estatísticas da igreja americana. E isso é preocupante. Por quê? Porque muitas dessas igrejas que adotaram essas técnicas, hoje elas estão abarrotadas. Riquíssimas, gigantescas. São igrejas assim que fazem mega encontros e coisas fantásticas. Mas desde a década de 70, se eu não me engano, as estatísticas são de que 43%, não, perdão, há 70 anos, a porcentagem de pessoas que vão à igreja nos Estados Unidos está constante em 43%. Há 70 anos que a porcentagem de americanos que frequentam regularmente a igreja está mais ou menos em 43%. Quando essas mega igrejas introduziram esses métodos e cresceram de uma forma bombástica, saltou de 43 para 49. Opa, beleza. Em 1991 foi feito um censo e dizia que não era mais 43% de americanos, mas 49% de americanos. Subiu 6%. Que beleza, as igrejas estavam funcionando. Quando tivemos o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, as igrejas cresceram mais ainda. E talvez deva ter passado de 50% de americanos frequentando as igrejas. Todo mundo que morava nos Estados Unidos, evangélicos, nessa época dos atentados lá em Nova York, dizem que as igrejas lotaram no dia seguinte. Mas isso é cristianismo meia boca. De Araque, onde o cara se refugia, porque acha que está chegando o dia do juízo, e ele vai ver se pode negociar com Deus aí uma vantagenzinha. Por que eu digo isso? Porque alguns poucos meses depois, essa taxa caiu e foi feito um censo novo, em que baixou para 42% a frequência dos americanos. Então nem os atentados de Nova York conseguiram colocar as pessoas ali. Agora, se o intuito desses ministérios que usam técnicas de marketing era de alcançar aqueles que estão aí fora, sem igrejas, da onde vem esse crescimento? Já que pela porcentagem ela não cresceu, a igreja evangélica americana não cresceu. Da onde vêm os 30, 40 mil membros de uma igreja, por exemplo, Willow Creek, nos Estados Unidos? Aí, alguns estudiosos chegam à conclusão que vem das igrejas menores, que não têm interesse em aplicar essas técnicas e nem dinheiro, muitas vezes, para aplicar essas técnicas em suas igrejas. Então, o que houve nos Estados Unidos, nesses anos todos, não foi um crescimento de evangélicos, como nós vimos no Brasil, que saltou de 5, 6% para 25%. Foi uma transferência de membros dessas igrejas menores e algumas muito sérias para essas mega igrejas. Isso preocupa? Lógico que preocupa. Que tipo de cristianismo está sendo formado na cabeça dessas pessoas? Porque se fosse um cristianismo de compromisso, o atentado de Nova York, às Torres Gêmeas, que muito americano pensou que era o início da ação do anticristo, da grande tribulação, o Armagedon estava chegando e eles correram para as igrejas. Muito provavelmente, se o cristianismo lá estivesse sendo vivido com responsabilidade, as igrejas iam ser encontradas nesse dia, dia 11 de setembro de 2001, abarrotadas. E o único efeito que teria feito era dessas igrejas começarem a clamar pelo seu país e a clamar pelo povo muçulmano que cometeu esse atentado. Eu estou lendo um livro da Missão Portas Abertas, emprestado pelo Fernando, depois nós vamos deixar aqui na igreja para quem quiser ler e passar adiante, em que o irmão André, que é o líder da Missão Portas Abertas, ele diz o seguinte: toda vez que eu recebo um convite para falar para muçulmano, eu vou. Porque eu sei que é uma porta preciosa que Deus abriu para um povo que ele também ama. Muitos americanos hoje passaram a odiar profundamente o muçulmano por causa daqueles atentados, colocando a todos no mesmo lugar. E não é assim. O irmão André falou que ele já falou até para grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah. Ele já foi diante dessas pessoas e distribuiu Bíblias para eles. E pregou, porque isso é cristianismo autêntico, e pregou sobre a importância deles fazerem paz com os judeus, porque isso ia ser muito melhor para a vida deles. E que Jesus era o salvador da vida deles também, e ele estava ali naquele local, falando e olhando para a cara de possíveis homens bombas, para dizer: Jesus te ama também. Talvez uma possibilidade em muito atrasada e prejudicada pelas atitudes tomadas pelos Estados Unidos para retaliar aqueles ataques. Então, queridos, o que a gente vê é uma igreja que talvez não esteja caminhando os passos que deixou Jesus aqui para que seguíssemos. Por isso ela não influencia. Às vezes ela cresce, mas é um crescimento de inchaço, mas ela não faz diferença. Eu espero e quero crer que a igreja brasileira possa fazer essa diferença, mas isso já está sendo sentido nos Estados Unidos, que não há mudança, apesar dessas mega estruturas que são donas de televisões, redes de televisão, donas de redes de rádio, estão espalhadas pela América inteira e não conseguem mudar conceitos dentro da sociedade. Qual deveria ser a nossa oração, igreja, em relação a esse tema? Pensa aí um pouquinho. Tem gente que deve estar pensando: Senhor, minha oração é, faz o pastor adotar essas técnicas. Não aguento mais ele ouvir falar essas coisas. Só sofrimento lá fora, e quando eu venho aqui dentro, eu tenho que ouvir falar de cristão sendo perseguido. Brincadeira. Sabe qual é que tem que ser a nossa oração? Que Deus nos dê coragem para continuarmos em seus sublimes caminhos, porque eles não são fáceis. Mesmo que para que pareça mais difícil, nós sabemos que se a gente continuar no caminho que conduz à salvação, a vitória é certa. Sigamos o conselho do apóstolo Paulo, coloca na tela 1 Timóteo 6, por favor, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Eu cansei, queridos, eu cansei de ouvir missionários me telefonando, profetas me telefonando e dizendo assim: me convida para ir na tua igreja. Eu estou com um mover novo de prosperidade, que se eu ensinar você e a tua igreja, Fernão, não vai ter para ninguém. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia dessa vida. Mas eu não estou, o Espírito Santo não falou comigo para entrar nesse caminho. Não se esqueça, meu querido, que o caminho que conduz à salvação é estreito, ele é apertado. Queridos, é um caminho de responsabilidade. Quer ver? Mateus 28, 19 e 20, Sandro, por favor. Olha o que Jesus deixou para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, a igreja de Jesus foi chamada para fazer discípulos. Foi chamada para fazer discípulos. Não tem coisa mais difícil do que isso. Sabe por quê? Para que eu faça um discípulo, ele precisa se espelhar na minha vida. A minha vida tem que ser exemplo para ele, para que eu possa me encaixar naquilo que Jesus disse, ensinar a esses que são meus discípulos tudo aquilo que Jesus me ensinou. Eu preciso viver aquilo. Eu faço aqui uma comparação. O cristão que fala de Jesus, mas não pensa em acompanhar, em orar, em interceder por aquele que está sendo evangelizado, não pensa a médio prazo, a longo prazo, de torná-lo um discípulo de Cristo, fazendo o seu discípulo, ele está pensando do lado mais fácil. É como um pai ou uma mãe que deixam que o computador eduque os seus filhos, que a televisão eduque os seus filhos. Às vezes é mais fácil. O cara chegou do trabalho cansado, vai ter que aguentar a conversa fiada do seu filho? Pô, chegou, está lá na internet, deixa ele lá, pelo menos eu vou descansar um pouco, vou ficar em paz. E dá-lhe pornografia, todo tipo de imbecilidade, cozinhando o cérebro daquela criança, e ela sendo educada por todo o lixo que ela consegue acessar naquele computador. O cristão que não está preocupado no seu testemunho pessoal, em ser exemplo, talvez ele possa se comparar a um pai e uma mãe dessa. Relapsa, olha, fica lá no computador. Se você puder ficar o dia inteiro, fica, que se eu não vejo a tua cara. E a gente não briga, não tem confusão. Mas a palavra diz que era para fazermos discípulos. Discípulos. Para fazer discípulo, eu tenho que ensiná-lo. Para fazer discípulo, o discípulo olha para mim e copia o que eu estou fazendo, e tenta imitar os meus atos, as minhas atitudes. O caminho da salvação, queridos, é um caminho de coragem. João 21, 18 e 19. Olha que legal isso aqui. Aqui, Jesus está falando com Pedro, dando as últimas orientações ao apóstolo Pedro. E ele diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Gente, uma das últimas palavras de estímulo para o grande apóstolo Pedro, que se transformou num dos maiores cristãos da história, uma das últimas palavras de Jesus foi: hoje, você, cingir-se é amarrar aquele cinto à cintura, significa amarrar, ligar. Hoje você se veste, hoje você anda nos teus caminhos, segundo a tua vontade. Vai chegar um dia que virá alguém e vai te amarrar, e vai te levar para um lugar que você não quer. Ou seja, está anunciando para Pedro, no início do ministério desse cara, que ele iria morrer, morte de cruz, ele iria ser crucificado, como Jesus foi. E depois de anunciar tudo isso, ele diz assim: viu, Pedro, é isso que vai acontecer com você. Agora, segue-me. Vem, vem comigo. Vem andar por esse caminho que vai te levar lá na frente à cruz. Está afim, Pedro? E Pedro foi. E se Pedro não tivesse ido, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não sei se teria igreja. Se Paulo tivesse desistido, eu não sei se teria igreja. O caminho da salvação passa por isso aqui, João 6. João 6. 60, 61 e o 66, Sandro. Jesus faz um discurso, não doura a pílula para ninguém, não faz uma maquiagem para vender um produto que seja aceito por todos. Ele fala o que o Evangelho é, uma palavra de responsabilidade que leva à salvação, uma palavra que traz deveres. Você tem direitos, mas também tem muitos deveres. E aí, olha as pessoas que escutam. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Aí vai no 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos, não era passante que ouviu, oh, tem um cara falando, vamos ouvir, pelo amor de Deus, isso é muito duro. Não, gente que vinha caminhando com Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu jamais desista. O caminho da salvação, queridos, é um caminho de testemunho. Vamos ver lá João 1, 43 a 46. João 1, 43 a 46. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Esse texto foi lido, foi estudado na sexta-feira, quando a gente estava estudando na aula de contextos bíblicos, e o Márcio estava falando sobre preconceito do povo judeu. E o povo judeu de Jerusalém, da parte sul de Israel, tinha muito preconceito contra os galileus. Não gostava, achava um povo duro, um povo difícil de acreditar, de ser, de conviver junto com eles. E aí, Filipe vem, encontra um amigo e diz assim: cara, hoje eu conheci o Messias. Ele vem lá de Nazaré, ele vem da Galiléia. Aí aquele cara fala assim: mas pode vir alguma coisa boa da Galiléia? E aí ele diz: vem e vê. E o Fernando comentou uma coisa na aula, ele falou assim: para mim, esse finalzinho, vem e vê, resume tudo, fala tudo o que esse texto está querendo dizer. E é verdade, queridos, e é verdade. O caminho da salvação, gente, é um caminho de testemunho, testemunho. Vocês já imaginaram como vai ser maravilhoso o dia em que pessoas falarem de nós assim? Olha, chega para um amigo e diz assim: olha, eu conheci uma pessoa, ele é evangélico. Cara, que pessoa agradável, que pessoa boa, que palavras de paz ele trouxe ao meu coração. Num momento na minha vida em que eu estava aflito, o cara até chorou comigo. E no momento em que ele orou e eu fui abençoado, ele se alegrou com a minha bênção. A pessoa que estiver ouvindo pode dizer assim: ah, não existe um cara desse na face da terra. E o cara chega e fala assim: vem e vê, eu vou te mostrar. E aí leva até você e fala: oh, é essa pessoa aqui que é preciosa. Ou é essa igreja aqui onde eu coloquei os pés pela primeira vez e Deus falou comigo através do amor dos irmãos, através da conversão verdadeira daqueles queridos. Gente, o cristianismo não é para ser vendido, não é para ser perfumado, não é para ser mascarado. O cristianismo, ele deve ser pregado com amor. Com amor, a gente toca até no mais duro coração. Eu tenho aqui comigo, para ver como a igreja é importante, como o ser humano é importante para Deus. Eu tenho aqui um convite que um irmão que foi aqui da Fonte da Vida está convidando a igreja. Ele agora é da igreja do pastor Sérgio, da Água Viva, e ele está convidando a igreja para o dia 23 de fevereiro, sábado próximo, é isso? Dia 23 de fevereiro, sábado próximo, na igreja Água Viva, Pedro Lessa 1054, culto começando às 19h30, onde ele vai ser consagrado pastor. Então ele convida toda a igreja. E ele me honrou com esse convite, com um convite pessoal, esse é da igreja, a gente vai afixar ali. E ele, nós estávamos conversando, eu, ele e o Fábio, outro dia, e ele estava dando testemunho de conversão dele. Então ele disse o seguinte, que ele conheceu um cristão que gastou um tempo enorme da vida dele para ver se chavecava ele com o negócio de Jesus. E ele falou assim: coitado, o cara estava meio gordinho na época, até correr na praia ele foi comigo, põe a língua de fora, que parecia uma gravata, mas ele ia lá do meu lado e só Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ele ia na minha casa e levava livros, ele ia na minha casa e fazia estudos, onde eu ia estava ele lá, me perseguindo. Teve uma hora que eu parei de deixar que ele me achasse. E eu acho que ele percebeu isso tudo, ele falando para mim e para o Fábio. E eu acho que ele percebeu, então ele deu um tempo e não me procurou mais. Mas eu fiquei sabendo depois que ele continuou a clamar pela minha vida, ele e a sua esposa, e ele e a sua família, a parte que era convertida. E eu era um macumbeiro daqueles, fazia aquelas deitadas, ficar um mês deitado numa esteira, colocando comida para aqueles demônios, e aquelas comidas iam apodrecendo ao longo daquele mês, e ele tinha que ficar ali deitadinho. E de tanto ele ouvir falar do amor de Jesus, que Jesus não exigia nenhum tipo de sacrifício desse, ele começou a achar que talvez Deus não estivesse ali naquele terreiro e naquelas práticas. E fez uma oração, e ele disse para mim e para o Fábio, ele fez uma oração que ele não sabe nem para que Deus ele pediu. Ele só disse assim: Deus, seja lá qual for, se é verdade tudo isso que o Fernão está falando, me dá um sinal que o centro que eu frequento feche. No dia seguinte, o centro fechou. Um ano depois, a mulher do centro liga para ele. Olha, e o homem é sem vergonha. Ele tinha se esquecido desse propósito que ele fez com Deus. Ele parou de frequentar o centro, mas ele também não se lembrava mais da oração que ele fez. Um ano depois ele recebe um telefonema, e é a dona do centro dizendo assim: escuta, qual é a tua? Qual é o teu posicionamento? Você vem para cá ou não vem? Porque o Espírito acabou de me revelar que o problema todo de não descer mais Espírito no nosso centro há um ano é porque você está com problema. Um ano sem descer um demônio. Ele se reuniu e bababá, atabaque, e evocava, evocava, e não descia um espírito maligno sobre ninguém. E aí o demônio mesmo revelou para ela que o problema era o André. Aí o André chegou e falou assim, lembrou daquele trato que tinha feito com Deus, lembrou, falou assim, meu, então já está resolvido, nunca mais eu ponho o pé aí. E foi para a igreja cristã, foi para a igreja evangélica. Sábado próximo está sendo consagrado pastor, graças a Deus. Então vale muito a pena a gente não fazer comércio da palavra de Deus. Porque Deus nos ama de tal maneira, se a gente andar direitinho naquele caminho, que às vezes é incômodo, que às vezes faz com que você perca até dinheiro, né? De repente tem uma proposta aí de um dinheiro ilícito, e você, por causa de ser cristão, deixa isso passar, deixa de lado. Às vezes você perde até economicamente falando, mas o caminho é muito mais sublime de ser percorrido, porque Deus está pronto para ouvir a oração dos justos. Deus está pronto para honrar o teu posicionamento correto, como cristão autêntico, que não tem do que se envergonhar. Amém, igreja? Vamos fazer todo o possível para viver um cristianismo autêntico. Hoje, nos dias de hoje, diante de uma sociedade absolutamente consumista, muitas vezes o nosso coração começa a olhar para coisas que não têm muito valor, ou talvez não tenha nenhum valor para o cristianismo verdadeiro. Então, a nossa oração deve ser essa: Senhor, me ajuda a jamais mudar, a jamais olhar para um atalho e achar que ele é melhor, que ele vai me levar mais rápido a ti. Deixa eu ficar nesse caminho estreito, mas que seja o caminho que me conduza à salvação. E que nesse caminho, ao eu estar trilhando, eu possa dar muitos frutos para a tua honra e tua glória. Amém, igreja? Diante dessa mesa, que simboliza o amor de Jesus pela tua vida, pela minha vida, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos faça crentes fiéis, que não tenham medo nem de sofrer por amor a Jesus. Fecha os teus olhos, pega na mão da pessoa que está do teu lado, por favor, em nome de Jesus. Segura bem firme nessa mão, que é preciosa para Jesus tanto quanto a tua. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Paizinho querido e maravilhoso, o que nós queremos é te servir verdadeiramente, Pai. O que nós queremos, ó Senhor Deus, é um avivamento, Senhor Deus, real, que gere, Senhor Deus, todo o fruto do Espírito Santo, que vai estar no avivamento, transbordando em nosso interior. Senhor, eu clamo a ti pelo amor, amor por ti acima de todas as coisas, acima de todos os arranjos e tratativas aqui, Senhor Deus, que de repente queiram nos afastar de ti. Eu clamo, Senhor Deus, pelo amor ao meu próximo, Senhor amado, como algo precioso para ti, que o Senhor ama demais. Senhor, assim como nós um dia fomos atingidos pela tua palavra, o Senhor movendo pessoas, situações, para que nós entendêssemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nos leva, Senhor Deus, a viver uma vida cada vez mais séria diante de ti, cada vez com mais compromisso, Senhor Deus, cada vez com mais frutos, ó Pai. Nos leva até pessoas que estão aflitas, sem esperança. Ó Senhor Deus, pessoas que estão enfermas, unge as nossas mãos e que nós possamos orar com toda autoridade e poder, ó Pai, sobre essas vidas e vermos a libertação em Cristo Jesus. Senhor, se estivermos passando por lutas, ó Paizinho querido e maravilhoso, que que nós possamos pensar como Paulo e agir como ele. É na nossa fraqueza que somos fortes. É assim que nós conhecemos o poder de Deus e a dependência total nele. Por isso, Senhor, eu te peço, nos ensina esta noite a dependermos somente de ti. Nós não somos nada, Senhor Deus, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos honra, o Senhor nos promove, Pai querido, a uma posição de honra nesta terra, Senhor Deus. Mas não para sermos famosos, mas não para sermos ricos e abastados, mas para darmos frutos, frutos de amor, Senhor Deus, frutos que levem à libertação daquele que está cativo, frutos, ó Senhor Deus, que levem à paz aquele que está enfermo, entristecido, abatido, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, diante desta mesa, que simboliza a vitória de Jesus, na cruz do Calvário, nós possamos, Pai, estabelecer novas metas contigo, Senhor Deus. Que essa aliança que temos contigo seja vivida plenamente, segundo os teus planos, segundo os teus sonhos, segundo as tuas expectativas, ó Senhor Deus, para a nossa vida. Porque a tua palavra diz que não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor Jesus que vive em nós. A nossa vida não nos pertence mais. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, envia a tua igreja com grande poder, com grande unção, com grande avivamento, fazendo uma obra, Senhor Deus, que glorifique o teu santo nome, que faça com que o perdido te conheça, ó Pai querido. Unge os nossos lábios, ó Senhor Deus, com uma palavra poderosa de salvação. A ti toda a honra, todo o poder e toda a glória, no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querido.